abandones, querida. Sem ti não sei o que faço. Nada se leva da vida, pois a vida é curta e passa. Não me abandones, amada, que sem ti não sei viver. És a estrela da alvorada que embeleza o amanhecer. És a mata verdejante, és o campo a florescer. És o rio murmurante que não cessa de correr. Vem para mim nesse instante que não te posso esquecer. Sem os teus olhos brilhantes eu só desejo morrer. Que esta noite é mais triste do que a morte. És o meu sonho de glória, minha vida, minha sorte. Vem agora, vem depressa, que desfaleço de dor. Como o céu escuro e triste é meu ser sem teu amor. Vem, criatura querida, lembrança do meu passado, passado da minha vida, vida de minha ilusão. Sem ti vivendo ao meu lado, não vivo, sofri, padeço. Neste abandono enlouqueço, morro nesta solidão.